Está começando mais um podcast Banco de Cérebros. Depositar os cérebros pelo buraco na porta. Aqui é o Rafa. Aqui é o Diogo. Fala aqui, hein? Está começando mais uma edição do podcast Banco de Cérebros, edição de número 48. Uma das poucas vezes que eu falo a numeração do podcast, e eu estou falando agora porque logo mais a gente vai estar chegando na edição 50. Aí a gente vai acabar com o podcast. Né? Aí a gente vai acabar com o podcast, exatamente. No clima desse podcast, é por isso que o tema é esse. O tema do podcast de hoje é um tema meio metalinguagem. Grant Morrison. O que mais que é de metalinguagem das piadas que vocês podem fazer? Deadpool. Metalinguagem? Sei lá, janela discreta. Chaves. Dom Casmurro, viagem da minha terra. Tibular. Ai, meu Deus. Minha arte. Romero Cristo. Não, tá fraco. Enfim, nesse podcast a gente vai falar sobre podcasts que já acabaram. Só que a gente, como podcaster, a gente é fã desses podcasts também. Foram podcasts que a gente ouviu. Infelizmente vieram acabar por vários motivos, né? A gente acabou com alguns também. E a gente também acabou com alguns, né? E nesse podcast nós vamos reunir esses podcasts que a gente achava bem legal e infelizmente acabaram. E a gente vai estar aqui passando pra próxima geração, né? Esses podcasts que vocês não conhecem ou que vocês conheceram e podem estar relembrando aí, né? Enfim, estamos chegando próximos da edição 50. Vai ter algo especial pra essa edição. Quer mandar alguma mensagem? Quer deixar uma sugestão? Deixa aí nos comentários sobre a edição 50. A gente tá falando isso pra gente. Não. Pra isso existe o WhatsApp, né? Tem mais discos que amigos. O blog ainda existe, faz um blog de música que tem no Brasil, eu gosto bastante. O podcast deles era muito... Hoje eu gosto até mais do que eu gostava na época era metaleiro trusão, eles falavam de uns bagulho tipo punk, rock alternativo e tal. O podcast durou acho que até o ano passado, se não me engano, ele durou, mas assim, o ano passado já tava bem ruim, porque eles ficaram um tempão sem fazer. Aí eles voltaram com uma equipe quase totalmente diferente, assim, nem o host era o mesmo e tal, porque a galera inicial meio que tava muito atarefada com o blog, parece, e tal. Tem um deles até do original que tá no Multishow agora, ele tá na cobertura do Rock in Rio. É o Jimmy. É o Jimmy London, né? Matanza. E esse podcast, ele é ainda acessível? Porque, aliás, lembrando ao pessoal, esse podcast que a gente estiver citando aqui, a gente vai tentar colocar o link deles aí. Eu, por exemplo, vai ter um podcast que eu vou citar, que eles não tem mais no ar, mas eu tenho as edições, eu vou estar upando. Tem, ele tá online. Se você botar tem mais disco amigo, ou botar ali na parte de pesquisa do podcast, porque eles tiraram a parte do podcast. Tiraram a aba, mas se você digitar podcast, eles se acham, eles foram até a edição 33. Até mais ou menos a edição 25 é boa. É 26, quer dizer. Foi quando foi o final do especial de rock, que eles fizeram desde a década de 50 até 2000. Caraca, hein? Então aí sim. O último podcast foi o Lollapalooza 2014. Foi, mas né? Isso aí já tinha mudado a equipe, já tava chato. Lollapalooza. E olha que eu fui nesse. Teve alguns podcasts bem da hora, principalmente os dois podcasts que o host, eu não lembro o nome dele, mas que é o dono até do Tem Magic Amigos, ele foi pros Estados Unidos pro Coachella e até em duas partes, o podcast é bem da hora, assim, que ele conta bastante história. Ó, assim. Só queria perguntar, olha aqui, o Lollapalooza foi quando você foi no show e a mulher ficou se esfregando em você e tal? Não, esse foi. Ela ficou se esfregando em mim. Esse foi o show do The Cure que a mulher queria tirar minhas calças. Ela tava correndo atrás de mim, ela tava bêbada, queria tirar minhas calças, porque segundo ela, eu não tinha idade nem pelo no saco pra estar ali. No Lollapalooza só caiu um cara bêbado no meu pé e torceu o meu pé. Ah, tudo bem, eu já tomei um empurrão de um motoqueiro que era 3 vezes o meu tamanho, não que seja difícil, mas... Ah, eu machuquei o pé também no show do Raimundo, o cara prensou meu pé no chão enquanto eu pulava. Com a história de pé, eu saía pisando no pé de todo mundo, mas era eu que tava bêbado, né, então... Ah, isso. Eu fiz um city tour em Los Angeles... E parte do City Tour era pra visitar Venice Beach. E, enfim, Venice Beach é famosa, né? Tem uma pista de skate famosa, tem um monte de clipe que já foi gravado lá. O Suicidal Tendencies é de Venice Beach. E, enfim, Venice Beach é uma praia, mas ela é meio barra pesada, assim, né? Meio estranha. E é engraçado que o guia turístico falou, ó... Eu vou parar nessa rua, vocês têm 20 minutos pra passear pela praia. À direita aqui. A gente vai ligar pra polícia. Era mais ou menos esse nível. Cuidado. Aqui à direita, uma quadra, vocês vão encontrar uma sorveteria muito boa. E ao lado dela, vocês vão encontrar um consultório médico de um cara que cobra $40 por consulta pra vender maconha medicinal. Então, tipo, o ponto turístico de Venice Beach era a praia, a pista de skate, a sorveteria gostosa e o consultório do Dr. Maconha. Em qual deles que você foi, rapaz? No sorvete, óbvio. Eu tomei um sorvete muito bom lá. Sorvete de THC. Não era verde o sorvete. Não, ia demorar muito tempo pra fazer consulta, cara. Era tipo pagar $40, fazer consulta, dizer que você tava se sentindo mal. Aí o cara. O guia me pareceu um tanto quanto conhecedor do assunto. Ele é muito animado. Eu, o Joker e você, né, rapaz? A gente tem histórico de gravar podcast que não vão, que não vão ao ar. São pilotos. E o Leque já gravou um podcast sobre Batman. Ano 1. Ano 1, foi, A gente ia fazer um canal no YouTube sobre quadrinhos. 4 anos atrás, nem tava tão em alta assim. Vocês podiam ter monetizado. É, tá vendo? A gente foi burro. Tinha um recentemente, inclusive, que a gente tentou aí pro BDC. Que também deu certo, era uma forma meio alternativa. Quem ia hostear era o Joker. Também acabou no antigo. Projeto antigo também. Projeto antigo. Eu até peguei pra tentar editar de novo. A gente tentou pôr em prática dessa vez, mas acabou não dando certo. Quem sabe um dia. Começou numa piada isso aí. Exatamente. Numa piada foi surgir um podcast, acabou que não saiu até agora, mas quem sabe um dia. E bom, o primeiro podcast aqui que eu vou relembrar, né? Foi o primeiro podcast que eu ouvi. Que é o podcast de cinema do MTV. Quem era o host era o Bruno Day. E ele cuidava da parte de cinema do MTV, do site de cinema da MTV, né? Em 2008 que ele começou o podcast. E ele tinha feito podcast sozinho. Ele fazia o podcast sozinho. Tem gente que faz isso, né? A gente pode até lembrar de alguns. Pro cara fazer podcast sozinho, ele tem que ter um domínio de todo o podcast, né? Porque, pra não deixar cair o ritmo, porque é só ele que tá falando. Acho que o Kevin Smith faz isso e tem uns caras que fazem, tipo, sem ser entrevista, só eles falando. Né? Mark Maron também faz. O Bill Burr, que é um humorista americano, ele tem um podcast que, assim, é muito bom. Assim, o cara consegue levar sozinho, podcast de uma hora e meia. Então, tipo assim, Depois da edição 49, 50, ele chamou algumas pessoas da MTV. Tinha o Álvaro Campos, que escrevia a parte de humor da MTV, os programas. Era o Furo MTV. O Léo Miranda, que era o cara que era um designer do site da MTV. O podcast ele durou até a edição 94, que eles terminaram em 2010. Eles não conseguiram prosseguir, né, por diferenças de agenda deles, né, por tempo e tal. O podcast ia se tornar mensal, mas acabou que não deu certo, só acabou. Eles viraram um videocast, inclusive, mas aí era só o Andy e o Borbs do Judão. Acabou que o videocast também não prosseguiu durante um tempo. Esse podcast eu gostava muito, porque foi o primeiro podcast mesmo que eu ouvi. Foi minha introdução no mundo dos podcasts. Até então eu só tinha assistido os videocasts deles que vieram depois. E aí eu comecei a ouvir quando já tinha acabado. E isso foi aqui, em 2010. Tem aí hospedado recentemente. Eu conversei com algumas outras pessoas que tinham as edições. A gente rehospedou. E acabou que tá aí. No servidor eu vou até colocar o link pro pessoal. Mas é um podcast interessante, sim, várias edições interessantes. Eu posso recomendar, inclusive, o Tirando o Dinheiro dos Toscos, que era uma edição que eles pegavam grandes produções de cinema que tinham sido horríveis. E pegavam todo esse dinheiro e convertiam para filmes que realmente fossem bons. É claro que eles não conseguiam levar a sério, né? Aí eles faziam Darth Vader vs Rocky Balboa e, tipo, viajavam. Você dá? É um grande podcast e eu recomendo pro pessoal, vou estar colocando o link aí. Eles acabaram em 2010, né? E, enfim, o podcast tem edições que vocês podem achar até meio datadas. Mas eu acho interessante, até você ver como era o pensamento de cinema, porque hoje em dia evoluiu muito. Último e-mail, Adilson Amaral. Olá, pessoal do podcast. Meu nome é Adilson, sou arquiteto e trabalho no Rio de Janeiro, terra de Álvaro Campos. Sim. Comecei a ouvir há pouco o podcast de vocês, ele fala que é muito legal e que dá pra dar muita risada e blá, blá, blá, blá. Uma história curiosa. Estava eu e minha namorada curtindo um feriado romântico em Paraty e, como chato que sou com ela, fui mostrar uma turma que transmite um, entre aspas, papo de botequim sobre cinema pela internet. É o que eu consegui definir pra ela na hora. Horas depois, fomos ao centro. É pura adrenalina esse romance, né? É em Paraty, tem sol, praia, montanha, cachoeira, está no ouro. Meu Deus, o que farei com a minha namorada? Vou botar ela pra ouvir o podcast de cinema da MTV. É genial, é puro romance, rapaz. É puro romance, sexo animal selvagem que esse casal faz. Horas depois, fomos ao centro da cidade para pegar o ingresso pra assistir um filme no festival de cinema que estava tendo lá. Vejo um sujeito com uma voz muito familiar e um microfone com um M enorme adentrar ao recinto. A mesma voz da manhã do Papo de Botequim que mostrei pra minha namorada. Tive que ir lá conferir. Você é o Bruno Day? Sou eu mesmo. Meu Deus! No podcast de cinema? Isso, cara! Eu não falei assim. Cara, eu tava mostrando o podcast hoje de manhã pra minha namorada. Feliz pra caralho, primeira vez que eu me reconheço na vida. Pela voz, pelo podcast. Não, pelo podcast pelo é raro. Podcast é raro, né? Podcast é raro. Você é o cara do podcast... Caralho, sim, sou eu! Sou eu! Obrigado, Jesus! Obrigado, Jesus! Jesus te mandou... Ah, tá. Sai fora. Falar de um podcast de luta livre agora, um podcast do Mixkill, era um podcast só de indie wrestling só. Eles eram o seu primeiro blog de indie wrestling brasileiro e isso foi bem importante pra moldar meu gosto por indie e tal. É uma pena que durou só 3 edições só o podcast, mas quanto que eu aprendi em 3 edições com eles, assim, nem se compara a nada. Né? Eu fico pensando assim, os podcasts que a gente tá citando aqui, eles foram importantes pra gente como podcasters também, a gente se influenciou bastante, né? Sim, sim. Sim, apesar de eu não, nenhum dos que eu ouvi até nem acabar. Vocês acabaram voltaram, né? É, exato, eu tô com raiva de todos. Na verdade não, eu fico feliz que estão voltando. mas estragaram o tema do cast. Exatamente, na ocasião. Mas, ô Joker, como que foi? Eles tiveram 3 edições, eles eram publicados em algum site? Quando que foi esse podcast? Eles eram publicados no blog deles, mas eles não estavam pelo YouTube, né? E eles tiveram 3 edições só, a primeira... Foi um resumão assim, das notícias e tal, e explicando um pouco de indie rap. A segunda foi do Turn of Death, e a terceira foi sobre luta livre feminino no Japão. É, eu vou aproveitar até o gancho do Joker, porque em 2012 teve a edição número 1000 do Raw, né? É, pra quem quer entender mais sobre WWE, pode estar ouvindo o nosso podcast sobre wrestling. Na época surgiram vários podcasts, e vários podcasts desses foram acabando, né? Podcast de wrestling, né? A gente tem agora o Pipe Bomb que tá em atividade. Não sei se tem outros podcasts, mas enfim, pelo menos o Pipe Bomb tá em atividade, vão lá ouvir. Mas nessa época surgiu também o nosso podcast que eu e o Joker fazíamos, o Joker que na época era chamado de Sting, que era o podcast. Foram 7 edições, se eu não me engano. Foi, a gente começou no meio de 2012 e a gente terminou no começo de 2013, né? O podcast. Era eu, o Joker, que na época era chamado de Sting, o LP e o Prince também. No caso, a gente resolveu fazer o podcast. E a cada edição a gente fazia explicando alguns termos de wrestling. Teve uma edição, a terceira, por exemplo, que foi a primeira que o Joker participou como tema mesmo. É, a gente falou sobre blading. O Joker, ele tava desde a primeira com um resumo dos shows, né? A gente fazia os resumos dos shows da WWE e TNA na época, né? Eu era o podcaster da Costa Oeste. O podcast, a gente falava muita merda. A gente falava muita merda mesmo sobre o wrestling. Eu mesmo hoje não acompanho mais regularmente, né? Conheço pouco ainda. Imagina na época, né? Que eu conhecia muito menos. Ainda assim, um podcast legal pra explicar alguns termos, mas esqueçam nossas opiniões. O Joker babava ovo da TNA na época. É, eu falava que o Ryback era maneiro. É, não dá pra entender as nossas opiniões na época. Mas foi um podcast que acabou e vocês podem estar ouvindo lá. Então, vocês sabem o que é um bordão? Não. Basicamente, o bordão é uma frase de efeito, né? Os americanos chamam de catchphrases. Significa uma frase que é feita para pegar, né? Pro público, ou alguma coisa que marque um wrestler, por exemplo. Não, mas é basicamente isso, né? O que faz a pessoa falar e ficar falando e repetir que uma frase que marca o wrestler, assim como o que marca o personagem do Zorro total, fazendo esse comparativo extremamente escroto, né? Isso, o objetivo é que grude bastante no público, né? Então tu quer que o público repita aquela frase. O objetivo é você pensa no wrestler, você lembra da frase, tipo, quando você fala do Daniel Bryan, já vem na cabeça yes, yes, yes, yes. Quando pensa na filógia, vem o coitado. I am the best in the world. você pensa no CM Punk, vem The Best in the World, você pensa no Professor Raimundo, aí vem o salário, ó. E o salário, ó. O Batoré é massa, o Batoré que... Ah, para, ô! Paulinho, cintura! Saúde é o que interessa, o resto... Não tem aí você me falou, o resto tem pressa. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa! Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa! Yeah, yeah! A catchphrase é bem isso, né? A frase que pega. Não, esses podcasts antigos são ruins. Acho que podcast no geral que a gente gravou antigamente, não só de luta livre, porque a opinião das pessoas vai mudando. Então. O podcast que a gente gravou há, sei lá, uns 2 anos atrás, que a gente gravou para os outros podcasts que você tinha, tipo, do... Nerdologia, olha só. É, o Nerdologia, que depois mudou pro 4Zap, continuou sendo Nerdologia. Não, mudou pro Royal Flush. É, cara, é muito estranho você ir ouvir, tipo, a voz muda, eu tinha uma voz de picha. De vozinha fina, né? A gente pode... Eu tinha um blog antigamente que era o Combo Nerd, né? E lá tinha um podcast Nerdologia. Isso foi antes do canal do YouTube do Jovem Nerd, tá, galera? Não era plágio, não. É. Fazia podcast como a gente fazia agora. Só que na época acho que a gente não tinha a maturidade que tem hoje em dia, né? Tanto que quando eu criei o BDC em 2013, foi justamente uma necessidade de mudar, fazer um pouco mais alternativo do que se fazia antes, né? Os Nerdologias, assim como o podcast, vão estar aí no post, porque eles ainda estão hospedados, tem os sites no ar. O Combo Nerd não tá no ar, mas eu criei um site só pra salvar os Nerdologias e tá lá o Joker chamado de Sting, Lequinho com a vozinha fina. É mudando, a gente tá sempre se mudando e mudando opinião e tal. Provavelmente quando a gente ouvir esse podcast daqui um... 5 anos, a gente não vai concordar com as opiniões. Aqui do BDC também, podcast sobre grunge, eu nem cito que eu sou fã de Alice in Chains, porque eu não era fã da banda, eu nem conhecia a banda na época. Então, pra você ter uma noção, as coisas vão mudando, né? É recente, mas não tão recente, e eu e o Joker ouvíamos, tanto que o Joker me apresentou, que era o ZoeiraCast. Isso. O ZoeiraCast, ele era um podcast feito pelo Daniel Bayer, o João, que é da UDR, né? Victor Birrell, eles faziam um podcast meio que falando sobre, sabe, as idiotices da internet. Eu achava bem legal esse podcast, porque eles falavam mal sobre certos assuntos, BBB, e falavam com humor bem rebuscada, né? Eu sempre achei interessante. O podcast deles, por exemplo, de bullying, foi um podcast que era... As histórias do João ali eram surreais, né? E o podcast acabou exatamente no começo de 2014. Eles lançaram uma última edição que era como um aglomerado de coisas que eles tinham feito na internet, tipo, áudios de alguns hangouts. Mas era um podcast que, se eu não me engano, ele tinha desde 2012. Acho que até antes, eu acho, 2011, não sei. Do 2011, enfim. Eles falam... Era um podcast mais sobre Twitter, né, Joker? Sim, sim. É, no começo era. Eles mudaram depois. A partir de 2013, eu acho que foi que eles começaram a mudar. Foda. Na escola, sempre quem praticou bullying era eu. Mas na vida real, assim, na rua... Pegar o meu apelido na rua era Viadinho da Bahia. Eu nunca fui na Bahia, sabe? Eu sequer tive relações com qualquer pessoa do Nordeste. Mas eu sempre parti assim, por que viadinho? Porque eu sempre achei que a melhor forma de conseguir as coisas com os outros era ser uma pessoa meiga. E eu levei isso pra adolescência, que foi um erro. Então eu fui meigo na adolescência com malucos de rua. Então eu naturalmente eu passei a ser chamado de viado. E da Bahia, eu nunca entendi o da Bahia. Tudo bem, o viadinho. Você tá dizendo que você pouco se importa em ser gay, mas nordestino você não gosta. É que você odeia o Nordeste, é isso. Quer dizer que você adora viados, mas odeia o Nordeste. Corta isso aí, Daniel. Corta isso aí, hein? Por que você quer explodir o Nordeste? Se for de alguém, eu odeio gente do Ceará. Não quer dizer que eu tô aí. Igor, você sabe que você está participando de um podcast chamado ZoeiraCast e as pessoas no grupo do ZoeiraCast vão usar isso agora até a sua morte, né? Cara, eu não digo. Me chamava de Otaviano Costa. Eu não sei quem é Otaviano Costa. Otaviano Costa, cara, é o cara que fazia o O Positivo. Você lembra do programa na Band? Por que que me chamavam de Otaviano Costa? É, boa pergunta. Ele é um viadinho. Porque ele é gay e ele é da Bahia, cara. Ah. Otaviano Costa, passa cerol no cu pra cortar o peru dos outros. Cara. Que boa rima, hein? Ah, já que você falou do Zeracast, vou puxar um podcast que também era um dos membros do Zeracast, que era o Gargantas Hackeadas, que era o podcast do João. É, esse podcast era do blog antigo dele. Blog antigo não, o blog ainda existe, né? O do satirismo. E era um podcast bem bom, assim, eu achava bem engraçado, apesar de ser bem pesado, assim. Mas é assim, o satirismo, a galera pode ver aquele vídeo do Tô Usando Croc, né? Que fez sucessinho no YouTube, né? Até relacionado ao site, né? Inclusive, quem quiser ouvir o satirismo, vão disponibilizar, Joker? Tem online, o João já postou todos. Ah, é. Tá, então vão estar tá colocando aí. O de Índia eu não vou poder, porque eu tenho aqui os três, mas eles não... Eu conheço os caras lá, eles não querem que disponibilize. Tá bom. Vergonha. É, tá aí na internet o podcast, vão deixar aí, mas... Eles quase voltaram esse ano, eu quase participei. Olha aí, cara. Mas é engraçado. Exemplo, tem alguns podcasts que eu cito aqui que eu conheci depois as pessoas que fizeram esses podcasts, né? E cheguei a gravar edições de podcasts. Inclusive, teve podcasts que acabaram e os participantes participaram aqui. Por exemplo, o Walter Rezende, ele era lá do Agente em 86, que era um podcast que falava sobre os anos 80 e 90. E pra mim, foi o melhor podcast que falou sobre esse assunto. Porque assim, você pega podcast sobre anos 80 e 90, eles vão falar sobre os filmes da época, sobre a música. Eles falavam sobre tudo, eles falavam sobre o uso do pager, eles falavam sobre, tipo, festas que eles iam ao estilo anos 80. Falaram anos 90? Plano real. Eles falavam só... Mano, 80 e 90 tem muita coisa de política pra falar, né, cara? E geralmente não citam. Futebol. Também eles falavam bastante coisa, né? Eles faziam edições sobre cinema também, né? Eles faziam Karate Kid, faziam sempre pra um filme específico, porque eles lançavam duas edições por semana. E era um podcast rápido, assim, de 15 minutos, sabe? E eles falavam sobre um assuntinho ali, tipo brinquedos da época, sabe? Ficar de castigo, como que eram os pais tratavam os filhos na época, né? Porque eles já são mais velhos, né? Tipo, uns 40 anos e tal. O Walter participou aqui do podcast, aqui no BDC, nas edições de 84 e 94, né? Justamente falando sobre os anos 80 e 90. Ele até cita algumas dessas histórias e tal. Mas eles chegaram a fazer até o começo de 2014. Depois eles acabaram e mudaram pro podcast que chama Academia Brasileira de Tretas. Vou até colocar aí pro o link aí. Olha o nome, cara. Olha o nome. Bom, mano. Como o vento que sopra nas pradarias, os anos 80 e 90 corriam enquanto a nossa adolescência ia chegando com uma falsa sensação de independência. Nessa agonia ali pela nossa emancipação, que nos apertava a garganta tirando até o fôlego, havia uma grande transição em nossas vidas quando os nossos pais nos davam ali um aval para sair em curtas viagens, geralmente com os nossos amigos, no intuito de armarmos um acampamento, geralmente também em um buraco qualquer. E esses acampamentos muitas vezes se tornavam um grande programa de índio, nos fazendo ali amargar nossas almas de tanto arrependimento. Aconteceu muitas vezes comigo. Queria saber com você, Walter, você já foi um cara que acampou? Já fui em alguns e me arrependi da maioria. Maioria deles. Porque acampamento e dignidade são como água e óleo, né, Alexandre? Eles nunca vão se fundir. O que que acontece? Um bando de adolescentes sem dinheiro, né, decidem que é uma excelente ideia se juntarem em um feriado para embrenharem em um acampamento, que nada mais é do que uma boa desculpa para ficar longe dos olhos dos pais, né, para poderem encher o rabo de pinga com Coca-Cola e vinho chapinha. Aí, essa gangue de fudidos, que se, por exemplo, consistirem em 8 moleques, pegam emprestado uma barraca para 4 pessoas. Ficar naquele aperto, foda. Uma caixa de isopor com a tampa rachada. Um fogareiro com um botijão quase sem gás. Juntam dinheiro e vão num supermercado para comprar uns 12 pacotes de macarrão, uma lata de molho de tomate, meio quilo de salsicha, que indubitavelmente vai se estragar. Os 3 pacotes de bolacha marinha, um envelope de tangue e o troco em conhaque. Só outro podcast que eu quero falar é um podcast chamado Depois das 11. Porra! Caralho. Nossa, viado, que susto! Eles estão dois viados, né? Então, eu gostava bastante Depois das 11, assim. Eles são bem antigos, acho que eles são do começo, assim, da época de podcast e tal. Acho que eles terminaram em 2010, né? É, eles terminaram em 2010, mas eles lançaram um podcast recentemente. Recentemente não, acho que 2012. Hoje, principalmente ouvindo o Pretinho Básico, eu percebo que eles tinham meio referência deles por serem gaúchos e tal também. Depois das 11, ele recentemente ele foi disponibilizado num projeto que chama Cemitério de Podcast. Inclusive, logo logo, o podcast de cinema da MTV ele vai estar lá. Justamente foi com os caras do Cemitério de Podcasts que eu consegui reupar, que a galera reupou e tal. E, inclusive, agradeço ao Dudu Salles do Papo de Gordo por ter disponibilizado os podcasts do cinema da MTV. E o Depois das 11 tá lá no Cemitério de Podcast. Então, eu já deixo a link, inclusive, pra galera ouvir. Tem, acho que a maioria das edições, se não me engano, tem quase todas. Vou baixar, então, porque só, a única que eu tinha era a última que eles gravaram. Estamos de volta com Depois das 11 Podcast, episódio 49. Tá ouvindo, Krasebeck? Tu vê que o... BD vê tênis do Bozo, velho. Dúvida do ouvinte, Thiago Eugênio Zilli. A gente recebeu assim por e-mail. Dúvida da Eliane Bezerra, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Ela disse que é Papa Goiaba. Não entendi essa parte, mas vamos ver a dúvida. O Jabu explica pra nós o que é Papa Goiaba quando a galera nasce em São Gonçalo. Como que é o nome do ouvinte? Cadê o... Ele é Bezerra. Bezerra, chama de Bezerra. Então, tá, vamos ver aqui. Ah, babá. Filha Bezerra da Sul. Diz que é Bezerra. Elogiou o programa e diz que trabalha no mundo corporativo. Meninos, vocês, todos vocês trabalham em comunicação, certo? É, certo. Todo, é, a princípio, alguma maioria... Uns comunicam mais que os outros. Comunicação publicitária. Como vocês veem a questão do blog da Petrobras, que está... Petrobras. Olha para quem ela pede conselhos do mundo corporativo. Não, mas que ela pede o que a gente acha dessa questão aí do blog, que eles estão simplesmente eliminando o jornalismo. A Petrobras está mandando mensagem por um blog diretamente ao público, pela sua assessoria de imprensa. É que tá rolando a CPI da Petrobras, né? Tô ligado. Tá ligado? Então, tem uma lei que os jornalistas têm exclusividade da notícia. É justamente pegar e dar o furo, freada. Aí, jornalista, dá o furo e tal. E aí, o que a Petrobras fez? Pegou, era da internet, pegou, montou um blog lançando as notícias ali pra quem quiser ver. Tem um cast aqui que chama OrionCast. Ele era publicado num site chamado Orion Games. Ele acabou, se eu não me engano, em 2013. Eu não vou conseguir lembrar muito bem. Mas era um podcast muito legal que, como o próprio nome diz, eles falavam sobre games, né? Tinha edições muito interessantes por eles, assim. Os temas não eram, tipo, variados, muito extravagantes. Era por eles mesmo, eles faziam um podcast legal. Tem uma edição, por exemplo, que foi uma edição sobre micos na internet. Em relacionado a games. Então, eles contam a história do Nintendo 64, sabe? Do menino que recebe o Nintendo 64, que é lendário, é aquele vídeo, né? Eles contam a dança do Street Fighter, eles brincam com o lance dessas músicas aí, sabe? De que saíram relacionado a games, que não tinha nada a ver, tipo, axé pra game. Sobre outros vídeos também, tem um moleque que, tipo, os pais falaram que, ah, finalmente a gente conseguiu te dar um Xbox 360. Aí o moleque com os olhos lacrimejados pega o Xbox, né? Abre, só tem roupa. Aí os pais começam a zoar ele, sabe? Só tinha roupa. Tinha que botar um rato morto. Meu pai já fez isso comigo. Ele botou uma caixa e ele tinha me dado um MP5, eu acho, né? Eu abri a caixa e tinha cueca dentro. Ah, mas ele depois te deu o MP5? Não, deu. Então, Então ele foi... Mas ele faz isso em todo meu aniversário. Não, hoje não mais, mas antigamente ele fazia sempre. Porque já tava manjado, né? Se ele te desse um MP4 hoje em dia, isso ia ser estranho, né? É, tá manjado, você dá o presente. Se ele não der o presente, daí... Quando ele comprou uma bateria, por exemplo, ele me deu o papel e falou que era minhas médias da escola, que eu tinha ficado de recuperação. Deu uma bateria de celular. O Joker ficou maluco, meu Deus, cara. Inclusive, ele te fez acordar de madrugada correndo atrás da sua bicicleta que aparentemente tinha sido roubada, mas não. Foi, primeiro de abril. A gente tinha que chamar o pod do Joker pra um podcast. Pra um podcast, cara. Como trollar o Joker? Eu já tive essa cara. Surpresa do videogame, só que ao contrário. Meu tio chegou com a caixa nada a ver, era o videogame. Era tipo, não tem nada aqui, pô, videogame. Com um pacote de cimento. E a Street Fighter tem várias, né? É a banheira do E-Honda. Alguém já viu? Street Fighter é assim, ele mesmo, ele só ele já dá um uma parte, né? Um cast inteiro à parte. Essa do banheiro do E-Honda eu nunca vi. Agora tem outras várias que eu já tinha ouvido. Eu sei, Carol, de uma aí que... Mas fala assim primeiro. Não, é que eu lembro do Dalsin subindo na árvore. Mas na, que árvore? Na... Essa não aquela conhecia. Árvore que tem... Então, ó, aquela árvore não tem a tela do Sagat? Mas não tem uma árvore? Tem uma estátua, não tem uma estátua. Que... Eu só lembro da estátua. Então, não, tem uma árvore, cara. Uma árvore? E aí tem uma árvore na tela do Sagat. E aí o pessoal falava que o Dalsin subia na árvore, que a árvore era um coqueiro e ficava tacando coco no Sagat. Nossa. Que bizarro. Não, acho que isso aí é um pouco de lenda de cada região, né? Porque aqui, sim. Aqui onde eu jogava no, nos flippers daqui, o pessoal falava assim que era com uma certeza absoluta que no estádio do Gaio, dava pro Gaio entrar dentro daquele caça e metralhar então, o Super Saco. É isso aí que eu via também. Essa aí, eu acho que isso é verdade, hein? Porque eu já ouvi isso em vários lugares. É, porque é uma mentira contada muitas vezes então. Acaba virando a verdade, né? Acho que a Capcom podia até fazer isso no Street Fighter 4 aí, colocar lá um avião. O HD Remix podia ter tido isso, né? É, imagina que da hora. Se o de Indy só teve 3 edições, esse que eu vou falar só teve 2 só. Nossa. É, que era um podcast chamado Texas Club. Ele fazia parte de um blog de música que chamava Cast and Roll. Ele tinha um podcast de rock. Esse de rock eu nem ouvia, não, porque tinha muita coisa que eu não curtia, né? Texas Club era um podcast sobre música country, country mais antigo. Isso me ajudou a moldar meu gosto por country hoje. Se esse garoto é eclético na parte da música. Uma pena que não tem nem os podcasts online e eu não tenho baixado nenhum dos dois. Aí, ó, Borrada no Ouvido foi um podcast que acabou e voltou aí. Acabou e voltou várias vezes. Se esse podcast tivesse sido lançado um pouco antes, alguns meses atrás, ia ser um podcast que tinha acabado. Se ele for lançado daqui a alguns meses pra frente, talvez também. Talvez também. Mas... Com o ritmo do menino. Porque o podcast, ele tem temporadas. Pipe Bomb tem um episódio por temporada, porque sai um a cada 6 meses. Mas é um podcast que atravessa os tempos. Tem menções honrosas aí, galera, pra esse final? Tinha que mencionar o Mesa Redonda Wrestling Quadrado, que é um podcast que, sei lá, poucas pessoas no mundo devem ter ouvido, mas era um podcast que tinha uma extinta comunidade do Orkut. O papai do Pipe Bomb. Primeiro podcast de wrestling que eu ouvi. Antes disso teve o Vozes do Wrestling, mas eu não ouvi. Oh, verdade, o Vozes, pô. E sinceramente. Meu, é mesmo. Meu primeiro podcast de wrestling. Eu tenho todas as edições em um CD. Tinha uma que eu ouvi, era o Get Ready to Rumble. Christian's podcast também. Queria fazer menções honrosas. Tinha uns fãs também do podcast Cinema da MTV. Que eles fizeram um podcast chamado Nerdverso, o Luan Lencar, que inclusive eu já gravei algumas edições com ele. Se não me engano, ele tá, inclusive, chegou a participar de alguma edição aqui do BDC, nem que seja na parte, de, sei lá, de recados ou algo do tipo, mas ele tá presente sim. Ele tinha um podcast Nerdverso, né? Que era o site dele, o Nerdverso Cast. Tem uma edição bem legal, que era de Rockstar. E aí, que foi na época... Isso foi, acho que, se não me engano, antes de ser lançado. Acho que foi na época que foi lançado Max Payne 3. Foi em 2011, mais ou menos. Teve Nicolas Queiroz e o Alfalfa, que eles fizeram... Tinha o Podcafé, também veio acabar. Uma lista imensa de podcasts que acabaram. Talvez a gente esteja até esquecendo. O próprio Joker aí, no caso, esqueceu o Vozes, né? Que foi o primeiro podcast que ele ouviu. Com certeza tem outros podcasts que a gente ouviu e acaba meio que não lembrando, né? Por principais, seriam esses. A gente, como podcasters, né? A gente escuta bastante podcast. E é interessante porque muitos podcasts deles acabaram nos influenciando. E podcasts que estão em atividade continuam nos influenciando, né? Foram nos influenciar, enfim, independente da época. Éramos jovens que escutavam podcast. Menção honrosa, aquele nosso primeiro BDC sobre Grindhouse. Ah, que lindo. É um tema muito legal. Um tema muito legal, o Grindhouse, Tarantino e o Robert Rodrigues. Era o primeiro tema do podcast Bucket Cérebros e não deu certo. Mas a gente com certeza vai estar citando isso mais no podcast 50. Sim. Que logo logo vai estar saindo. Reforço pro pessoal aí, mandando mensagens indicando pra gente estar fazendo na edição 50. Vai ser uma edição especiaisinha. Aí depois o podcast acaba. E aí alguém no futuro vai fazer um podcast sobre podcasts que acabaram e vai citar o BDC. Lá o BDC, aquele podcast, aquele menino Rafael. É o menino Rafael, o menino Rafael. Os amigos. Então chegamos à parte de indicações, vou pedir pro... Errou! Joker, indica aí, ué. Eu vou indicar um site chamado player.fm. Ele é um site pra quem costuma ouvir podcast americano e tal, ele é um grande agregador de podcast. Então você pesquisa lá os temas que você quer e aparece vários podcasts. Hoje eu pesquisei sobre Counter e achei mais de 30 podcasts sobre Counter. Sei lá, assistam a rede social, qual filme que eu gosto. É um filme que o Lequim gosta, é recomendável, né? Pra quem não conhece, com certeza vocês conhecem, mas tem o Turner, que é tipo o YouTube de podcasts, né? A ideia é essa, né? Um parceiro aí que tá sempre upando os podcasts. Os nossos podcasts estão lá, né? Então vários podcasts estão lá. É interessante que, assim, quando eu comecei a ouvir podcast em 2010, quando a gente começou a ouvir, todos nós, e vocês acho que até ouviram antes de mim, quando a gente começou a ouvir podcast, não tinha isso, né? Então, tipo, o U-Turner é uma forma muito legal de estar conhecendo vários outros podcasts, né? Essas ferramentas não tinham. Mas eu vou indicar um filme, Doutor Fantástico, do Stanley Kubrick. Ah, legal. Coisa do Kubrick, eu posso dizer. Com o cara do Pantera Cor-de-Rosa. Exatamente, do Peter Sellers, né? Ah, Peter Sellers é bom, então talvez você. Joker, assiste, cara, você vai adorar. É legal, um filme de humor negro, é da hora. É um filme de humor negro, deve ser por isso que eu gostei. Mas o filme Doutor Strange Love, né? Doutor Estranho Amor, ou Como Eu Parei de Me Preocupar e Amei a Bomba. Não é um filme sobre o Léo Stronda, né? Caraca, tá excelente hoje, hein? Tá excelente as piadas. Acho muito boa a cena aqui do avião que o cara tá. Ele anuncia o plano, assim, aí no cofre tem tipo um envelope e um chapéu de cowboy pro cara botar, e o cara bota. Chapéu. Exato. E o Peter Sellers faz três personagens. Ele faz. O filme é a única comédia que o Kubrick fez. E é uma comédia de humor negro mesmo, assim, sabe? E quando ele tava lendo a história, era uma história séria, o livro, que ele baseia o livro. É, bem sério. E ele tava lendo aquele livro e falou: velho, não dá pra eu colocar isso daí na tela, as pessoas vão rir, porque é muito idiota. Tem uma cena que, inclusive, o presidente, que é interpretado pelo Peter Sellers, tá ligando, né, pro chefão lá da União Soviética e explicando pra ele, né? Olha só. Não sei se a gente chegou a comentar sobre isso, mas teve um certo momento que a gente falou até de acontecer algum problema com a bomba, né? Ah, acho que deu bosta, né? Tipo, ó. Tem um momento que ele pega e fala pra dois caras brigando: ah, pare de brigar, vocês não podem brigar aqui na sala de guerra. Não, tem um negócio, a cena do. Logo no começo, a cena do rádio, tipo, ele chega pro comandante dele lá: não, eu tava aqui, acabando de fechar tudo, eu achei esse rádio aqui. E acho que os russos estão desafiando a gente. O cara, pô, mas eu não falei pra confrontar todos os adias, caraca. Cara, a gente tá liberando, falando as maiores piadas. Galera, vamos assistir. É um filme brilhante, como o Kubrick era um diretor brilhante. Você não gosta do Kubrick, você tava falando de sacanagem. Tá zoando. Porra, óbvio. Assista Full Metal Jacket. Melhor Full Metal Jacket. Oh, a gente tem que tomar vergonha na cara e fazer um podcast sobre Kubrick, né? Ah, não, dá sono. Não dá sono, cara. Não eu dá. Acho que é. Tem que fazer em duas partes, então. É, Full Metal Jacket eu também, no caso, recomendo, né? Porque é um filme de guerra sem igual, assim, sabe? A cena final é. Esse Poderoso Chefão só mostra. O Iluminado é meu filme favorito de terror. Ah, tá. O Iluminado é um grande filme. De Olhos Bem Fechados, cara, que é o último filme dele, não sei se vocês assistiram. Eu acho um filme maravilhoso, cara. É bom? Nego mete o pau nesse filme. Entre comparações a outros filmes, né? Tipo O Iluminado, por exemplo, ele fica um pouco abaixo. Mas ele acha um filmaço. E é um tema bem maduro, porque é o tema em relacionamento de duas pessoas que já são casadas, né? A forma como que ele trata os temas é bem interessante. É, ele trabalhava vários temas, né, cara? O Laranja Mecânica, ele trabalha esse negócio de você tolir a liberdade, como que isso vai reagir em você. É. E a humanidade, né, querendo impor. É que a pessoa se dome, né? Que a pessoa fique, no caso, controlada. E o aonde fica o livre-arbítrio? Cara, a gente vai fazer um podcast sobre Kubrick que é melhor, senão vai estender muito aqui a parte de indicações. Galera, terminamos mais um podcast Banco de Cérebros. Galera, acessem o Pipe Bomb, que é o site aqui do Lequim do Joker, né? Bomb, agora o Pipe Bomb tem site. Tem site? Agora o novo endereço é pipebomb.com.br, assim como o BDC. Agora a gente é a galera do .com.br. Inclusive. É, e tem like na página, porque tá quase chegando os 500 likes, faltam uns 7, eu acho, pra gente. E em relação aqui ao BDC, pessoal, tem a nossa página do Facebook também, curtam ela, tem os updates no Facebook do BDC, tem o YouTube, tem o Instagram também, que a gente posta várias fotos. Tem também o Twitter, todos esses essas redes sociais vocês podem estar seguindo do BDC para receber nossos updates, também comentar lá, para interagir com a gente. Tem o nosso site bancodeserios.com.br, acessem, deixem seu comentário, a gente tá chegando na edição 50, vocês podem dar indicações, podem mandar uma mensagem pra gente ler no podcast. Terminando mais um podcast do Banco de Cérebros, até mais, falou galera. É, falou pessoal. termina agora mais um podcast Banco de Cérebros. Devolução de cérebros não são aceitas.